aqui jogado no meio da rua. A culpa é sua por não me dar valor. Eu tenho era seu amor e olha só como estou. Pedido sem culpa e morrendo de ciúmes. Peguei depressa o violão, parti logo pro boteco. E dei a cara, enchi o caneco na mesa de um bar. É impossível disfarçar o sentimento, essa loucura por você. Quando eu fecho os olhos, vejo seu retrato. Ontem à noite eu vi você dentro de um carro. Você tava beijando o outro, não deu pra segurar. O meu ciúmes vem dele te abraçar. Quando eu fecho os olhos, vejo seu retrato. Ontem à noite eu vi você dentro de um carro. Você tava beijando o outro, não deu pra segurar. Você vai beijando ele, eu vou bebendo, sofrendo na mesa de um bar. Quando eu fecho os olhos, vejo seu retrato. Você dentro de um carro. Você tava beijando o outro, não deu pra segurar. Meus ciúmes vem dele te abraçar. Quando eu fecho os olhos, vejo seu retrato. Ontem à noite eu vi você dentro de um carro. Você tava beijando o outro, não deu pra segurar. Você vai beijando ele, eu vou bebendo, sofrendo na mesa de um bar. Ai, ai. Você vai beijando ele, eu vou bebendo, sofrendo na mesa de um bar. Tarde Nacional com Márcia Dias e Adalto Gouveia. De vez só nós, Carlinhos, de vez só nós. Tem que ouvir aí o áudio da Neura. A Neura já mandou aí pra Neura, nós. Se mandou o áudio? Daqui a pouco? Bora, daqui a pouco, Neura, a gente vai. Vamos começar aqui com o nosso ritmo de. Das notícias, né? Chamando o nosso pessoal que tá aí com a gente. Já tem a Joana Cortes lá em São Paulo. Então, bora pra lá, Carlinhos, contar de notícias. Bem legal. Tarde Notícias Nacional. Ó, mudou ali o tele... O horário. Mesmo, hein? Que horas é mesmo? 2h10. Vamos nós, meu povo, para São Paulo falar com ela, Joana Cortes. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Adalto. Tudo bem com vocês? Tudo bem. E aí? Olha, terça-feira aqui na cidade de São Paulo, muito calor, muito sol. Entramos ontem no outono, né? Às 18 horas e 25 minutos, 6 da tarde. E esse outono começa aqui bem quente, então tá, atualmente agora está 28 graus, mas a gente acordou com a temperatura aí a 18 e hoje a gente vai até 32 graus aqui na cidade de São Paulo, então um outono que começa ainda bastante quente. Márcia, Adalto, né, pancadas de chuva à tarde, previsão, com tempo à noite, ficando aberto. Ontem choveu até... Eu me atrapalho, se é granito ou se é granizo. Granizo aqui no final da tarde, onde fica o estúdio da Rádio Nacional. E hoje a previsão é de chuva só à tarde, então muito sol aqui na cidade. Lembrando que hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down, né? Em comemoração, aí, em celebração às pessoas que têm a síndrome. E eu queria mandar um beijo especial ao meu irmão, que nasceu com a síndrome 45 anos atrás. Bastante tempo, tá super lúcido, super ativo. Um beijo pro Marcão aí em Aracaju. E a notícia aqui, Adalto, Márcia, ouvintes do Tarde Nacional, é que a Prefeitura de São Paulo não tá tendo doses da Bivalente para ampliar a vacinação contra a Covid. Hoje pela manhã, a Secretaria de Estado da Saúde ampliou a vacinação para todo o público prioritário, desde que os municípios tenham doses disponíveis. Mas na cidade de São Paulo, contudo, a Secretaria Municipal da Saúde afirma que tem doses disponíveis apenas para o público elegível atualmente, quer dizer, gestantes e puerpérias, idosos com mais de 60 anos, além de maiores de 12 anos com imunossupressão indígenas e residentes em instituições de longa permanência, abrigados e funcionários. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que aguarda o envio de novas doses do imunizante por parte dos programas Nacional e Estadual de Imunizações para ampliar outros grupos, mas no estado de São Paulo, nos municípios que tiverem já bivalente disponível, o público está sendo ampliado a partir de hoje, idosos de 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e seus trabalhadores, imunocomprimidos a partir de 12 anos, ainda gestantes e puerpérias, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos, além da população privada de liberdade, adolescentes sem medidas socioeducativas e funcionários do sistema de privação de liberdade. Então, o grupo prioritário ampliou aí a vacinação contra a Covid para esse grupo, mas aqui na cidade de São Paulo a gente ainda está sem doses da bivalente para ampliação desse grupo prioritário. Adalto, Márcia, as novidades aqui na cidade de São Paulo hoje, dia 21 de março, são essas. Certinho. Um abraço carinhoso para você aí, toda a equipe em São Paulo com a gente. Muito grata, viu? Obrigado, tchau. Amor. Até amanhã. Beijo. Beijo. 2:14, 2:15. Vamos para Recife, Carlinhos. Tarde Notícias Nacional. Vice, Carlinhos. É hora de falar com o Rodrigo Mesquita, lá de Recife. Boa tarde. Muito boa tarde, Márcia. Boa tarde, Adalto. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes e profissionais das rádios nacionais. Já uma boa terça-feira para vocês. Terça-feira é essa, meus queridos, que está marcada por chuva. Ah, arrasou! Ela se antecipou por aí, foi isso? É, tecnicamente... Tá se amostrando, né? Tecnicamente, hoje é o primeiro dia delas, né? É, tá verdade. Começando outono hoje. Então, as chuvas já vieram, já começaram a provocar alguns estragos. Fica até aquele receio do que vai vir nos próximos meses. Afinal de contas, vão ser 6 meses de inverno aqui. Eita. Caramba. E a gente fica realmente no susto, né, Rodrigo? Porque quando começa a chover, dá aquela problemática todinha, né? Em áreas que são moradias construídas em lugares indevidos, irregulares. A situação, às vezes, aí de limpeza das ruas, que os esgotos explodem. É uma dificuldade em Recife, né? Isso. Mas o assunto não é esse, não. É para puxar um pouco pelo fio da memória. Diga. Vamos lá, vocês se lembram, quase 3 anos atrás, uma criança que na época tinha 10 anos, vítima de estupro, que veio do Espírito Santo para Pernambuco para realizar um aborto permitido por lei. Isso provocou uma grande confusão com o direito a protestos de igrejas, uma multidão que tentou invadir um hospital, entre outras coisas. Já faz 3 anos, cara, lembro. Quase 3 anos. Ixi, e aí, qual é a notícia em cima desse assunto? Pois bem, o médico Olímpio Barbosa de Moraes Filho venceu na justiça uma ação por danos morais contra o padre Lodi da Cruz. O religioso foi condenado a pagar R$10 mil de indenização por publicar nas redes sociais textos em que acusou o obstetra de assassinato ao comentar sobre o caso. Lembrando um pouco os nossos ouvintes, esse procedimento foi realizado em agosto de 2020 no Centro de Saúde Amauri de Medeiros, o CISAM, no bairro da Encruzilhada, no Recife, onde Olívio Moraes atuava como obstetra e diretor do hospital. No dia em que a menina foi internada, grupos ligados a igrejas cristãs evangélicas fizeram um protesto do lado de fora da unidade. A sentença foi proferida no dia 2 de março, em primeira instância, na 23ª Vara Civil da capital. Ainda cabe recurso, Márcia Adalto. No processo, o médico apresentou como provas textos publicados pelo padre no site da Associação Pro Vida de Anápolis, em Goiás, nas quais se referem ao obstetra como assassino. A defesa disse, porém, que a palavra usada no caso era assassino. Na decisão, o juiz considerou que, mesmo dentro da alegação do réu de que o conteúdo tinha sido alterado, o padre utilizou, abre aspas, um termo de cunho calumnioso para se dirigir ao profissional de saúde, fecha aspas. É bom lembrar que no Brasil o aborto é previsto em lei quando a gestação é resultante de estupro, quando a gravidez é de risco para a vida da gestante e quando o feto é anencéfalo, ou seja, não possui cérebro. A defesa do padre Lodi da Cruz, por sua vez, não se pronunciou sobre o caso até o momento. da Rádio Universitária do Recife, Rodrigo Mesquita. Pessoal, uma boa terça-feira para vocês. Eu volto amanhã com mais informações de Pernambuco para a Rádio Nacional. Vamos ver se essas chuvas continuam. Certo. Aguardando mais informações aí de Recife, tá bom, Rodrigo? Um grande abraço, Rodrigo. É isso. Beleza, um grande abraço. Abraço, tchau. Que tema difícil, hein? Difícil, que é como a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Se ele não cumprisse a ordem judicial, ele poderia teria ser preso, processado também. É um profissional de saúde. E hoje é aquela dinâmica da rede social que provoca muita discórdia, né? Uhum. Acaba que provoca. Não tô dizendo nada demais, né, gente? Provoca discórdia, provoca polêmica. Porque o pessoal acha que tem toda a liberdade de estar nas redes sociais condenando A, B, C, D, fazendo seu próprio julgamento, só apontando. Isso aí podia ter sido dito, trocado uma ideia nos bastidores. Ó, eu acho que o senhor, por aceitar essa decisão judicial e cumprir, o senhor está errado. Tá, mas não, você vai para a rede social, você vai espalhar o assunto. Não está certo, não de, tá jeito certo de jeito nenhum. Tem lei é para isso, né? É. Então tá aí, ele está no direito dele, que seja executado, né, e a justiça seja feita como deve ser feita. É isso, vambora, 12h19, atender o pedido da Neura. Deixa eu ver o recadinho da Neura, que é tão legal. É aí, escuta aí, Carlinhos, vou botar aqui no microfone, tá bom? Pra gente ouvir. Dá um ganho aí pra sair bonitinho. Pra gente ouvir. Neura, minha querida, muito boa tarde, você tá bem? Fala aí com a gente. Eu também já cheguei. Quero estar com você nessa tarde alegre. E pra começar, eu já quero ouvir, sabe quem? Marília Mendonça. Arrasou. E a música Troca de Calçado. Essa daí. Vamos curtir agora esse modão? Bora. Pra animar essa tarde de terça-feira? Bora. Grande abraço da Neura de São João dos Patos, no Maranhão. Hoje o sol tá bonito, Neura, e brilhante. Maranhão, querido. Depois eu fico com vergonha, se esconde, o sol tá mandando hoje. As nuvens se escondendo, o sol mandando lá no Maranhão. Queridona, tá aí o modão pra você, um abraço, obrigada. Se alguém passar por ela, fique em silêncio, não aponte o dedo. Não julgue tão cedo. Ela tem motivos pra estar desse jeito. Isso é preconceito. Viveu tanto desprezo que até Deus duvida e chora lá de cima. Era só uma menina que dedicou a vida a amores de quinta. É claro que ela já sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos ser vergonha pra família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida. E o resto que sobrou ela vende na esquina pra ter o corpo. Sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos ser vergonha pra família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida. E o resto que sobrou ela vende na esquina pra ter o corpo. Meu coração pra esconder a tristeza. Salto 15 apedrejava. Hoje você me vê assim e troca de calçada. Mas se soubesse o terço da história, me abraçava e não me apedrejava. Tarde Nacional, você faz acontecer. 2 horas e 24 minutos, já indo para os 25, a gente vai seguindo com o nosso Tarde Nacional. Aqui por Brasília, eu, Márcia Dias, Adalto Gouveia, tem outro pedido musical aqui. A pessoa não assinou, mas botou assim, eu e minha Matilha. Eu acho que deve ser amigo do Adalto. É, porque Matilha, eu Matilha tenho uma você Matilha. Matilha, tem. É, Matilha, já formou Matilha. Ah, ele tem um texto aqui, ó. Cale o meu corpo vira-lata, mais forte do que muito homem de pedigree. É meu corpo virado. Bicho doido. 22 99936-6114. Depois me assina aqui teu nome, que eu quero dizer o nome completo. Nome e sobrenome, valeu? Ah, já disse. Ah, é? Alcides Júnior, do Rio de Janeiro. Grande Alcides. Oi, Alcides, muito Uai. Bom ter você por aqui. Ele tá mandando um abraço pra Gracia, lá no estado do Maranhão. Ele bota aqui, boa tarde, Adalto, Márcia. Boa tarde a todos da Rádio Nacional, equipe. Boa tarde aos ouvintes em todos os estados brasileiros. Por gentileza, eu gostaria de pedir uma música. Vamos atender a ele? Bora, Adalto. Vamos. Essa é a Menotti de Fabiano. Opa. Se o rei mandar, toca aí, porque a hora ouvinte pediu, a gente atende. Vamos fazer uma brincadeira agora, voltar a ser criança. Pegue a minha mão, vamos entrar na dança. Tão gostoso era quando a paixão era só mel. Eu te pergunto, você me responde, mas não é pique-esconde. Não fuja de mim, quero você aqui, estar sempre do seu lado, ontem, hoje e amanhã. Seu rei mandou dizer que não me deixe, que me dê carinho, que você me aqueça quando estiver frio. E quem não for apanha, saudade não tem graça não. Seu rei mandou dizer que você pense, pense direitinho. Vem meu beija-flor, me leva pro seu ninho. E se bater as asas, que vou em minha direção. Você não for me amar, vai fazer chorar o meu coração. Mas seu castigo é a solidão. Se o rei mandar me amar, e você não for me amar, vai fazer chorar o meu coração. Mas seu castigo é a solidão. Se o rei mandar. Seu rei mandou dizer que não me deixe, que me dê carinho, que você me aqueça quando estiver frio. E quem não for apanha, saudade não tem graça não. Seu rei mandou dizer que você pense, pense direitinho. Vem meu beija-flor, me leva pro teu ninho. E se bater as asas, e voa em minha direção. Você não for me amar, vai fazer chorar o meu coração. Mas seu castigo é a solidão. Se o rei mandar me amar, e você não for me amar, vai fazer chorar o meu coração. Mas seu castigo é a solidão. Se o rei mandar. Chorar o meu coração, mas seu castigo é a solidão. Se o rei mandar. Nacional. A interatividade faz a diferença. A banda do Zé Pretinho chegou. No destaque musical desta quarta-feira, um artista que explodiu com a música Mais Que Nada e logo em seguida confirmou seu talento com outro grande sucesso, Chove Chuva. Já sabe quem é? Vou dar mais uma dica. A música W Brasil Chama o Síndico, lançada em 1990, estourou nas pistas de dança em 1991 e 1992, tornando-se uma verdadeira febre na época. E aí, descobriu quem é? Não? Então ouça o Revista Brasília a partir das 10 da manhã e saiba quem é o destaque musical desta quarta-feira. A tarde é da gente, a tarde é... Nacional! Arrasou aí, ó, participação especial. Não, não é. 2 horas e 30 minutos, gente. Muito bom atender o pedido de vocês, Neuraci, meu amigo Alcides. Valeu demais, meu povo. Pode continuar mandando. 996-74-1536. Estamos juntos aqui na programação do nosso Tarde Nacional. E a gente vai até as 4 horas, tá bom? E já já a gente já vai conversar. Essa frase não ficou legal, não. É. E já já a gente vai conversar. Pronto. Sobre o impacto das datas comemorativas nos pequenos negócios. Como é que você, que está empreendendo, ainda iniciando, pode crescer, né, no seu negócio? Pode melhorar, pode avançar, pode ir mais longe. Em que é que você tem que se diferenciar? Como é que você tem que se atualizar? É importante essas dicas porque às vezes a pessoa está ali, fazendo bolos. Começou a fazer bolos, biscoitos, salgados. Mas tem que ter um quê de diferente do outro, do concorrente. Ser mais poder... gostoso. Tem aquele ingrediente surpresa, que é o segredo da vovó. É, aquela mãozinha boa, né? É verdade. Apesar, Dalto, que tem gente que parece que tem dom, né? Bota o sal, bota só o sal, o negócio fica, olha, é impressionante. Só depende do sal. Não, é ela que tem que botar. É igual planta. É igual planta. Se eu pegar uma planta ótima, maravilhosa, botar no... Ela no outro dia ela morre. Se a minha mulher fizer a mesma coisa, no outro dia dá fruto. Aí, tá vendo? É que pode, velho. Perguntei pra ela, você faz uma reza? É um mantra? Um mantra, o que é pra eu poder aprender? Opa, vamos lá, vamos receber o nosso entrevistado, agora no Tarde Nacional, nós vamos falar... Ui, menina, tô passando as notas, tudinho, Adalto, não chego na página. Jesus! Tá longe. Vamos falar com Davidson Pedrosa, especialista em negócios e empreendedorismo. Oi, Davidson, seja muito bem-vindo, boa tarde, desculpa a brincadeira aí antes de você entrar. Nada, que isso, boa tarde, obrigado, muito obrigado, viu? Prazer nosso em receber você, tô eu aqui, Márcia Dias, Adalto Gouveia, e a gente tá fazendo essa troca aqui, né? Acreditamos que pra pessoa empreender e crescer, ver seu negócio ir pra frente, tem que ter um quê a mais. Então a gente vai trazer essas dicas, por onde começar e como se diferenciar no mercado, Davidson? Bom, então, empreendedorismo é um ato de dedicação. Uhum. Eu mesmo falo muito que a gente precisa ter muito foco, muita fé e muita perseverança, né, quando a gente decide empreender. Foco, porque a gente tem que se concentrar muito naquilo que a gente quer, vai levar muitos tombos, mas a gente tem que saber levantar. Né, e a gente tem que ter fé. Fé não é religiosidade. Né? É fé em você mesmo, é fé naquilo que você faz. Né? E essa persistência ou essa resiliência é isso que define os campeões. Então, para você ser empreendedor, você tem que ter muita resiliência. Uhum. Esse empreendedorismo sazonal que a gente fala, o que, que se trata, Davidson? Fala-se muito e usa-se muito. Né? A gente tem que imaginar que o empreendedorismo sazonal, ele é desenvolvimento e execução de qualquer tipo de negócio que opera em alguma data específica, em algum período do ano, né? E normalmente a gente aproveita aí demanda exclusiva desse período. Por exemplo, venda de fantasias em período de Halloween, itens de decoração para o Natal, o período agora, chegando Páscoa, são exemplos de empreendedorismo que pode se aproveitar dessa época sazonal. Né? Então, ou seja, o empreendedorismo sazonal, a gente imagina que ele beneficia muito qualquer tipo de empreendedor, né? Até porque ele pode concentrar, né, o produto ou o serviço dele de forma específica, em data específica. Verdade. Então, como é que esse empreendedorismo sazonal pode ser usado, então, para beneficiar os pequenos empreendedores? Com essa proximidade mesmo aí, você citou algumas datas, e a gente pode esticar, tem Dia das Mães, tem Dia dos Pais, aí tem umas datas extras aí, tem Dia dos Avós. Aniversário da Márcia. Tem Dia dos Avós, o pessoal cria umas datas extras aí, que também é para movimentar esses negócios, né, Davidson? Exatamente, a gente pode até criar datas específicas para o nosso negócio, para a nossa região, para o nosso bairro, né, com características específicas da atividade que a gente está executando ou vendendo. O que a gente não pode esquecer é que para qualquer tipo de empreendimento, a gente tem que saber, é claro, né, identificar a ideia do negócio, saber se ela é viável, ou seja, se você não faz pesquisa de mercado, se você não estuda as necessidades dos consumidores, né, e avalia principalmente a competitividade daquilo que você está fazendo, obviamente não vai dar certo. Né? Agora, fizemos isso. Ah, legal, já estou lá fazendo e vendendo tudo que eu precisava. A gente tem que criar, sim, planos de negócios, né? Planos de negócios detalhados, principalmente com as nossas estratégias. Estratégias de marketing, operação, finanças. Eu sei que o empreendedor brasileiro ele não gosta muito disso, mas é uma etapa sine qua non, ou seja, é essencial para qualquer tipo de fórmula, né, de sucesso, de empreendedorismo, a gente tem que saber fazer isso. Eu queria passar para o nosso ouvinte, como é que a gente pode começar isso? Como é ser diferente no mercado, já que hoje nós temos a informação de uma pesquisa nacional de amostra de domicílios contínua, que mostra que hoje somam 25%